Eu sempre tenho feito uma oração que eu, tem sido um diferencial para mim. Senhor, eu quero abrir o meu coração para ouvir esse irmão. E eu quero receber algo do Senhor. Eu não quero, em momento algum, ficar com os meus raciocínios, muito menos com as minhas preocupações, meus pensamentos. Eu quero agora me abrir completamente ao fluir da Tua palavra, ao fluir do Teu Espírito. Ore assim por sua vida, seu coração, sua mente, o renovo do Senhor, e que a palavra do Senhor traga edificação na sua vida, na sua família, e também abençoe a vida do Asaf. Senhor, em nome de Jesus, nós nos abrimos para algo que só o Senhor faz, só o Senhor opera. O Senhor opera através dos homens, através de nós, mas é o Senhor quem faz. Que o Senhor então opere através da vida do Asaf nesse momento, dando a ele mesmo, Senhor, da tua palavra e a cada um de nós neste lugar, aos que assistem pela internet, ao vivo, aos que ouvirão essa ministração depois, que sejamos todos nós edificados, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Glória a Deus. Em primeiro lugar, quero saudar a amada igreja, trazer o abraço, primeiro da minha família em Porto Alegre, da Rosaninha, da Aurora, do André. E a Aurora sempre diz o nome de pelo menos 10, 15 pessoas diferentes, mas eu não consigo repetir o número de nomes. Ela diz o nome, filho de quem é, e assim por diante. Pai, a fulaninha, filha, não, mas eu não consigo lembrar, mas sintam-se todos amados e abraçados pela nossa família, pelo vô Moisés, pelo Jon Gottfriedson, nosso querido amigo, companheiro de ministério. E Deus nos deu esse presente tão lindo. Só quem conhece a minha história sabe mensurar o que o Donald significa para ela, para a história da minha vida. E eu louvo a Deus que 38 anos se passaram, Donald, e você continua um grande amigo, um grande irmão, uma pessoa de toda a minha confiança, um relacionamento sólido de amor, de companheirismo, um ombro no decorrer dessa vida, onde eu sempre pude chorar, sempre pude descansar. Você é um amigo querido, que Deus me deu, um dom de Deus, que começou esse ministério de louvor e adoração comigo, enquanto eu era menino, eu era inconstante, mas você viu alguma coisa decente na minha vida e me levou contigo para os Estados Unidos. Morei com você nos Estados Unidos, gravamos nosso primeiro disco. Você me ensinou a andar pela fé, a fazer coisas doidas. Amanhã, quando os irmãos da Rede Super me ligaram, eles perguntaram assim: no programa do Lucinho tem que contar alguma coisa doida. Eu digo, é com o Donald mesmo. Nós temos muita coisa doida para contar. Alguém que já fez alguma coisa doida por Deus, é o Donald mesmo. É uma alegria, Donald, te ter aqui. Que presente do Senhor nessa celebração do Projeto Adoradores, que eu conheço desde o nascimento, lá na casa do nosso querido Moisés Malafaia Sóstenes. Nós deitados ali numa hora de incertezas, de decisões na sua vida, da sua casa. E 4 de setembro de 2004, no nosso querido irmão que Deus já levou, mas ali nasceu algo precioso no coração de Deus e uma aliança que eu tenho com você e com a sua esposa, e nós vamos também até o fim da vida. 38 anos, nós vamos estar lembrando, olha aqui, nós estamos aqui juntos, andando diante do Senhor, caminhando. Irmãos, igreja é lugar de aliança, de relacionamentos sólidos no reino de Deus. Vocês conheceram alguns dias atrás o Moisés, que esteve aqui, meu querido paizão, pastor, também ali, sempre juntos, amados. Isso que Deus quer para a igreja. Deus não quer esse negócio da gente, congrega aqui, depois muda para lá e vai para lá. Assim a gente nunca cria raiz nos relacionamentos, irmãos. Relacionamentos é algo que Deus nos deu para nós vivermos, caminharmos em amor, intensidade, integridade de vida, que nós vamos caminhando pela vida fora. Não estou dizendo que nós não podemos ter mudanças na vida, elas acontecem, às vezes temos que ir, mas os relacionamentos devem permanecer, porque relacionamento é vida. Amém, Cristina e Edésio, meus netos queridos, glória a Deus. Geraldo, glória ao Senhor Jesus, e tantos de vocês que, graças a Deus, já têm esta visão tão profunda do que é o reino de Deus. Mas hoje a palavra que o Senhor me deu, irmãos, fala sobre a construção de um altar. Eu estive pesquisando na palavra, tem tantos altares bonitos, mas tem uma tônica em cada altar. O altar modificou o curso da vida das pessoas que o construíram. Foi um tempo antes e depois do altar de Abraão. Um tempo antes e depois do altar de Jacó. E de Isaac também, antes e depois. E da vida de outros homens que construíram altares ao Senhor. Foi antes e depois daquela hora. Foi uma hora de mudança, de transição. Aleluia! E é isso que é um altar na nossa vida. E hoje eu quero falar sobre a construção do altar. Não um altar de pedra. Não um altar feito de madeira, de pau oco. Não, não é esse altar. Porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 3,16. Você é o templo do Espírito Santo e é onde Deus quer construir um altar. É na sua vida, no teu coração, na tua casa, nos teus relacionamentos, ali é onde Deus nos tem colocado como igreja, ali é o lugar de um altar espiritual a ser construído diante de Deus. E esse é o altar do qual eu quero falar, o altar que o Espírito Santo nos leva a construir na nossa vida, na nossa casa, nós como igreja, construirmos este altar diante do Senhor. E eu vejo, meus amados, que os altares estão caídos. O altar do Senhor está caído nesse mundo. E é a igreja que vai reconstruir esse altar. O altar do Senhor está caído nas famílias. Até nas famílias cristãs. Parece que os lares não têm mais a identidade do altar. Altar, meus amados, fala de santidade, fala de seriedade, fala de presença de Deus, fala de encontro com Deus, fala de conhecimento de Deus. Você vê o altar na vida de Jacó, ele tinha uma ideia de Deus, talvez que seu pai passou, que sua mãe passou, e ele era um homem totalmente difícil, uma vida difícil, problema com o irmão, engano, isso e aquilo, mas chegou a hora daquele altar. Porque ele viu a Deus. Ele teve uma visão clara do Senhor. Então, altar na nossa vida, anote no seu coração, é fruto do nosso conhecimento de Deus. Quem não conhece a Deus, não consegue construir o altar. Fruto do nosso conhecimento de Deus. Em Oséias 6,3 diz, então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aleluia, como a alva é certa. E Ele nos virá como chuva serôdia que rega toda a terra. Esse conhecimento de Deus, que Deus vai gerando no nosso coração a cada dia, é algo que não vem de uma vez só, mas nós vamos galgando diante do Senhor a cada manhã. Você vai conhecendo mais a Deus, meu amado. Mais a Deus. Deus te trouxe aqui para se dar a conhecer um pouquinho mais a cada um de nós. Eu quero conhecer a Deus. Cada vez mais. Ainda conhecemos pouco do Senhor, amados. E a nossa vida titubeia na fé, balança de vez em quando, por falta de conhecimento de Deus, porém Deus quer se dar a conhecer a cada um de nós. Primeira maneira como vem esse conhecimento de Deus, para que exista esse altar de adoração na nossa vida e no nosso lar, nós precisamos conhecer profundamente, seriamente, a Cristo Jesus. Amém? Não existe conhecimento de Deus. A gente convive lá no mundo árabe. Alguém, dá uma limpadinha nesse óculos para mim. Ele ficou com o suor. Eu convivo muito lá no mundo árabe. E vejo uma certa sinceridade nos islâmicos em buscar a Deus, irmãos. Eles querem conhecer a Deus. Eu já evangelizei algumas pessoas, já falei de Jesus para alguns muçulmanos, e no fundo do seu coração, tudo o que eles querem é conhecer a Deus. Sabia disso? A gente pensa que todo muçulmano é terrorista e quer jogar bomba. Não! O muçulmano, ele quer conhecer a Deus. Você começa a conversar com ele, começa a falar das coisas do eterno, das coisas de Deus, das coisas do alto. Eles concordam com muitas coisas que nós concordamos. Só tem um problema. Eles não querem conhecer a Deus através de Jesus. Este é o problema. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Tem muitos crentes que querem conhecer a Deus, o Deus da bênção, o Deus da regalia, o Deus não sei do que, quer receber, né, o toquezinho, mas não querem conhecer a Jesus, porque Jesus, conhecer a Jesus não é uma coisa banal na vida da igreja, não, é uma coisa séria, é uma coisa profunda, que não é só receber a bênção do fim de semana e ir para casa, se alegrar, viver de qualquer forma, e uma grande parte desse mundo que se diz cristão, vive uma vida cristã medíocre, sem o conhecimento profundo de Cristo Jesus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Muito obrigado, filho. Muito obrigado, aleluia, glória a Deus. Isto é amor. Um óculos limpo. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Conhecimento de Deus, irmãos, é um poder dado por Deus a cada um de nós. É um poder, é uma força. O conhecimento de Deus na vida de uma pessoa, por isso que a gente tem que orar, amados, por uma vida, antes de querer que ela conheça o Senhor Jesus, que ela aceita, tenha uma experiência com Deus, nós temos que orar para que os grilhões de incredulidade que estão cercando essa vida, esse coração, sejam quebradas por este poder. Conhecer a Jesus é um poder, é uma força sobrenatural de Deus no mundo, que é uma promessa do Senhor para todos quantos o recebem. Receba este poder em nome do Senhor Jesus, na tua vida, na tua casa. Receba este poder, meu amado, para um conhecimento de Deus maior na sua vida. Não pode ser um conhecimento religioso, não pode ser uma coisa que termina a qualquer hora, que vai para cima e vai para baixo, não. Conhecer de Deus é quando o poder de Deus inunda a nossa vida e nos transforma. E nos leva ao conhecimento. Paulo fala do pleno conhecimento. Sabia que isso pode ser um conhecimento pleno? Aleluia, glória a Deus. Conhecimento pleno, porque, olha aqui, porque Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem conhece Jesus tem algo completo de Deus, da parte de Deus. Primeiro, tem um caminho. Dá glória a Deus, igreja, tem um caminho. Sabe o que é um caminho? É algo que nunca nos deixa perdido. Quem conhece o caminho, que é Cristo Jesus, aleluia, mesmo no meio da escuridão, das trevas do mundo, não, este caminho que o Senhor te dá, glória ao Senhor Jesus, é para você trilhar. Quem tem um caminho, ele tem os passos que ele vai e pode dar pela vida fora, e pode ser seguido. Um pai que conhece a Jesus, uma mãe que conhece a Jesus, dá passos seguros, vai firme pela vida fora, não tenha medo que os seus filhos virão atrás. Não tenhamos medo que o mundo vai vir atrás, aleluia, as famílias virão atrás, de quem tem um caminho certo, chamado Jesus. Fala de direcionamento e de pegadas. Sabe por que pessoas não se convertem mais? Porque perderam as pegadas. Não tem mais trilho, a igreja tem deixado de deixar trilhos, pegadas sérias, profundas, onde as pessoas possam seguir um caminho, glória a Deus, aleluia. Como você me disse um dia, Sóstenes, o justo é fácil de ser seguido. Nunca mais esqueci essa frase, não sei se é sua, ou se você leu, Isto, porque o caminho do justo é reto. O caminho do justo é reto, meus amados. Aleluia. Aleluia para a sua vida. Eu proclamo e profetizo para você, meu irmão, um caminho claro. O conhecimento de Deus na sua vida não é só para vir à reunião, para viver a vida que Deus tem nos dado, para viver como igreja apenas, não. É para ter um caminho. Você, aleluia, vai ter um caminho, vai direcionar pessoas por este caminho. Você vai dizer: pode vir atrás de mim, pode vir, porque Jesus é o meu caminho. Aleluia! Jesus não é só o caminho, Ele é também a verdade. Verdade fala da prática, da realidade, do exemplo da nossa vida. Aleluia! Verdade fala daquilo que realmente somos, de autenticidade daquilo que nós somos e vivemos. Qual é a verdade da tua vida? Uma verdade, ela não é medida no palco, naquilo que eu falo, nem naquilo que nós cantamos propriamente dito. Verdade é visto no lugar secreto. Quem nós somos verdadeiramente diante de Deus. Na solidão da nossa vida. Por isso o Senhor disse: quando você quiser ter alguma coisa com o Pai, vai para o teu lugar secreto. Sabe por quê? Lá tem verdade. E lá que Jesus quer fazer esse enlace conosco, onde você não tem que ostentar nada, onde você não tem que vestir nada, onde ninguém vai ver o penteado. Hoje eu cheguei aqui todo descabelado, eu nem notei que não tinha espelho onde eu me troquei, e onde o teu cabelo, mas no lugar secreto, não precisa nem se pentear, irmão. O Pai... lá você tem esse encontro, a verdade, Deus quer essa verdade, e dali você sai com uma realidade, você sai para a vida, sai para o mundo com a verdade de Cristo Jesus, transbordando pelos seus poros. Jesus em nós, o conhecimento de Deus passa por esta verdade real, autenticidade de vida diante de Deus. E terceiro, Jesus é a vida. A vida fala de essência, de legado. Aquilo que não é transmitido por toque, nem por nada. Aquilo que não é transmitido por papel, é o que é transmitido por aquilo que nós somos, por aquilo que Deus é em nós. Aquilo que você transmite para os filhos, sem falar. Aquilo que você transmite na casa, sem ter que impor, não, a sua presença, ela tem a realidade, mas ela tem também a vida. Quantas vezes a gente fala de uma pessoa: pois é, eu vi a vida de fulano, eu moro lá com o Moisés, eu vejo a vida do Moisés, eu moro com ele há 13 anos e ele me discipula há 28 anos, né? Aquele homem, eu vejo a vida daquele irmão, aquilo que ele transmite. Às vezes, meus amados, eu termino um dia, ou chego em casa numa tribulação, ou tem alguma coisa em volta que, né, que tira o sono, mas eu deito na minha cama e eu lembro, na cama de baixo, aonde Moisés mora, ele sempre está me abençoando na hora de dormir. Pode imaginar isso? E eu recebo a vida. Às vezes, Rosane e eu, né, estamos naquele dia assim... né, e um vai dormir, mas a gente deita naquele lugar e recebe a vida que vem de baixo e às vezes vem de cima do João Nelson, que é outro pastor querido. Então a gente está num sanduíche de vida, a gente recebe aquele negócio. E que bom que a gente também chega, né? Às vezes chegamos aqui em Belo Horizonte, né, só da gente chegar já vem vida. Vida, Jesus em nós é a essência dessa vida. Você é cheio dessa vida, meu amado. O conhecimento de Jesus traz para você esta vida maravilhosa que nós vamos levando pelo mundo afora. Você senta num lugar como hoje, naquele aeroporto, lá em Campo Grande, tempestade, chuva, voo cancelado, aquele monte de gente no aeroporto, você senta, de repente, irmãos, já vem um irmão, já vem outro, acaba tudo aquilo, já tem só irmão em volta, já é quase um culto no aeroporto, podia ser um aeroporto infernal, mas se torna um culto. A vida, não é só porque reconheceram a mim, não, a vida do Senhor vai se manifestando em nós, onde tem um homem e uma mulher de Deus, sempre tem vida, em nome do Senhor Jesus. Aonde está a igreja? E Deus constituiu este projeto aqui, constituiu em Porto Seguro, constituiu em Bedendorf, constituiu em Porto Alegre, aleluia, a igreja para ser um lugar de vida, e vida em abundância, aleluia. Nós temos que ter este reconhecimento, amados, de que a vida que Deus nos dá não é uma vida qualquer, é uma vida abundante, que o mundo não tem. A gente vê a morte no mundo, o mundo está falido de amor, está falido de expressão. Eu tive uma experiência agora, sábado eu estava indo cedo, cheguei no aeroporto, vindo de uma outra cidade, Macaé, muito cedo naqueles voozinhos, e eu fui tomar um cafezinho ali no aeroporto Santos Dumont, antes de pegar o voo para São Paulo e depois para Dourados. E eu fui, peguei, larguei minha mochilinha e sentei na cadeira, irmãos. Só que a cadeira tinha sido soldada. Ao contrário, alguém soldou, não vou dizer nem que foi português, mas soldou para o pé para dentro da cadeira, e qualquer pessoa, né, um pouquinho mais esbaldada que senta naquela cadeira, não é pelo pezinho, irmãos, não foi pelo peso, dessa vez não foi pelo peso, uma outra vez foi, mas dessa não foi, a cadeira estava virada para dentro, os pés soldado, e eu caí para trás, irmãos, no meio do povo, todo mundo ali tomando cafezinho. Irmãos, nenhuma pessoa levantou. Tinha um senhor lendo o jornal, eu ali deitadão de costas assim, com uma dor infernal, porque isso aqui bateu em cima dos canos da cadeira, e o cotovelo bateu com toda a força, e está inchado até agora, no chão, e eu fiquei ali desconcertado, e fora, né, os pezão para cima assim, né, ninguém se mexeu. Todo mundo tinha duas gurias que nem olharam. Eu quase perguntei para ela: olha pelo menos com peninha de mim. Qualquer coisa. Alguém diga uma palavra. O senhor está bem? Não existe mais isso, irmãos. Ninguém se mexeu. Sabe o que é isso? Falência de amor. Ausência de vida. O egoísmo toma conta. Mas isso às vezes está dentro da nossa vida, da nossa casa, está dentro da igreja. Essa ausência de vida se manifesta. Estou pouco ligando com o irmão tal, ou isso acontece, pastor, tchau, estou indo embora. Isso é ausência de vida, meus amados. Deus tem que interromper com esse processo. Nós temos que ser outras pessoas, pessoas que transmitem vida em tudo, em qualquer lugar, com aquele que cai, com aquele que está de pé, com aquele que chega, com aquele que é novo, com aquele que é bom, com aquele que não é bom. Nós temos que transmitir a vida de Deus que está dentro de nós, porque esse altar é construído com vida. Vida. Então Jesus é esse instrumento de vida. Em segundo lugar, irmãos, para que nosso lar se torne um altar de adoração, precisamos conhecer mais da palavra de Deus. Amém, igreja querida? Assim como conhecemos Jesus, a palavra traz a realidade, a revelação do plano do eterno para a nossa vida. É o que traz a prática, a maneira, o know-how, o saber como, a maneira de Deus para todas as coisas. Se você quer ter esta vida está revelada na palavra do Senhor para cada um de nós, e é um fundamento da vida cristã, é um fundamento deste projeto, é um lugar de intensidade, de integralidade da palavra de Deus. Nós não temos outro outro guia. Nós podemos seguir algum estudo, algum método de um irmão e de outro, mas a nossa vida é medida, mensurada pela palavra de Deus. Este projeto está baseado, irmãos, na palavra de Deus, como ela é. Aleluia, nós não desprezamos nenhum Y, nada, nenhuma vírgula, nenhuma palavra, nenhum pensamento, um sentimento. Para nós a palavra ela é integral, ela é explícita em tudo aquilo que ela fala, em tudo aquilo que ela representa, em tudo aquilo que está escrito e no que não está escrito na palavra de Deus. Nós queremos a palavra como uma base da vida de Deus. Uma base da vida de Deus. Nossa casa, Rosane e eu decidimos, desde o primeiro dia, nossa casa será mensurada pela palavra de Deus, será medida em tudo, nossas ações, nossas atitudes. Nós queremos ter uma casa, um lar, onde a palavra de Deus vai reger. Amém. Isso é o que eu quero para a minha vida. Este projeto é regido pela palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus, é instrumento de vida. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Vida distanciada da palavra de Deus, é se aproximar da morte. Quem se distancia da palavra de Deus, se aproxima da morte. Qualquer ministério, qualquer pessoa que não traz a palavra de Deus para o centro da sua vida, que não lê a palavra, não medita, não guarda, não pratica, não rumina, não canta a palavra de Deus, ela, por certo, verá morte na sua vida. Muita morte espiritual nos lares é quando se fecha a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus se torna distante, subjetiva, não é mais, não lê mais, não estuda mais, não gosta. Eu me preocupo muito, alguns ministros que na hora da palavra se levantam e vão para fora. Um dia lá em Vitória, poucos dias atrás, os músicos todos se levantaram, ficaram lá na rua tomando refrigerante, não querem saber da palavra de Deus, não tem mais nada que ouvir. Quando voltaram eu disse, não vão tocar mais. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Nós tomamos essa decisão. Eu sempre quero ouvir a palavra de Deus. Como Sóstenes orou, eu quero sempre ter esse espírito de coração aberto. Ah, é o irmão Joãozinho que vai ministrar. Pode vir, meu irmão Joãozinho. Ele vai falar comigo. Deus vai falar comigo através desse irmão. Aleluia, glória a Deus. Porque quando nós temos o coração aberto para Deus, Deus fala até através de uma mula. Como eu. Pode falar até através de um cara como eu, de qualquer pessoa, irmãos. Quando você tem o coração aberto, Deus sempre vai te edificar. Um dia eu estava num culto lá na Síria. Eu estava lá preparando o congresso e fui naquele culto. E o irmão que ia traduzir não foi. Eu fiquei ouvindo o culto todo em árabe, sem nenhum tradutor. Começou os cânticos, Deus começou a me dar letras. E cantava, tudo em árabe, eu não entendo nada, eu entendo algumas palavras para falar. E aquelas pessoas cantavam, e chegava o coro, Deus me dava um coro. Eu abri o meu iPad e comecei a escrever coros em cima das melodias que eu estava ouvindo. Estava sendo edificado em árabe. Foi o homem pregar. Alguém ainda me disse no inglês qual era o texto, eu abri no texto, irmãos, parece que eu entendi tudo e fui abençoado, porque Deus falou comigo, porque tem o Espírito Santo que faz a comunicação de Deus. Quando você está aberto para ouvir a palavra, pode ser em árabe, em turco, Deus vai falar com você, Deus vai edificar a sua vida, Deus vai trazer transformação ao teu coração, você não vai sair dali da mesma maneira que entrou. Porque a palavra do Senhor é um instrumento de vida. A palavra, meus irmãos, também traz luz para a nossa casa, traz luz para a nossa vida. Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Trevas é a ausência de luz, e a única coisa que termina as trevas é a luz. Só. Qualquer trevas que possa ter na tua vida, na tua casa, a única coisa que vence as trevas é a luz. Vocês lembram daquela palavra que eu ministrei aqui um tempo atrás sobre a dracma perdida? A primeira coisa que a mulher que perde a dracma faz na sua casa, o que que é? Acende a candeia. Luz. Nós temos muitas coisas perdidas. Se eu falar com qualquer pessoa aqui, você vai dizer, ah, eu tenho alguma coisa que eu perdi. Eu tenho alguma coisa na minha casa que se perdeu. Eu tenho um filho que se perdeu. Ah, eu tenho isso que eu perdi. Ah, o nosso relacionamento não está muito bom. Nós perdemos alguma coisa. Sabe o que? Coisas perdidas, irmãos. Está aqui, ó. Acende a luz. Acende a palavra. Volta com a palavra dentro da tua casa, em nome do Senhor Jesus. Volta. Volta com a luz de Deus para dentro do teu lar, para a tua vida, meu amado, porque a pessoa que tem a luz de Deus não estará em trevas, não vai viver em trevas. Terceira coisa, a palavra traz esperança à nossa vida. Em Lamentações 3:21 diz, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quem sabe o que é esperança? É algo que em 1 Coríntios 13:13 está entre fé e amor. Tem esperança. É a perspectiva de Deus para a nossa vida, amados. Esperança, eu não vejo de outra maneira, é a expectativa que Deus tem para a nossa vida, é a esperança de Deus, é a perspectiva de Deus para todas as coisas. A igreja vive na esperança das coisas que tem fé e que recebe através do amor de Deus no seu coração, e isso enche a nossa vida. Não tem coisa mais maravilhosa do que sermos constantemente alimentados pela esperança que nós recebemos de Deus através da palavra do Senhor. Por isso que uma vida sem palavra de Deus é uma vida sem esperança. Se você conhece alguém que está desesperado, sem esperança, enche da palavra de Deus. Eu tinha uma moça que vinha no meu grupo caseiro, lá em Porto Alegre, muitos anos. Foi abandonada pelo marido, entrou em depressão. E alguém, um vizinho, trouxe ela para o meu grupo. Ela chegou lá com duas crianças, e a primeira coisa que ela disse, eu não tenho mais esperança. Daí eu olhei para o rosto dela e disse, eu tenho por você. O crente sempre tem esperança por outra pessoa. Pode ter esperança por outra pessoa, irmão, em nome do Senhor Jesus. Pode ter esperança por quem não tem esperança. Pode ter. Porque a esperança que está na sua vida, ela tem base em fé e em amor. E eu disse para aquela mulher, é porque eu tenho fé no Senhor e tenho amor pela tua vida. Por isso eu me encho de esperança que Deus vai transformar a tua vida. Hoje mesmo, vindo para cá, o John Gottfried me telefonou falando de um irmão que só está fazendo aquelas coisas que deixa a gente desesperado numa outra localidade. O irmão está fazendo coisas horríveis. E o que a gente gostaria de, às vezes com esses irmãos, né, de, não vou dizer, esses irmãos que só fazem, mas o Senhor disse, tenha esperança por ele. Quando eu abri esse negocinho aqui, e olhei ali no cantinho que eu ia ministrar, e vi aqui a esperança, eu me lembrei desse irmão, tenha esperança por ele, tenha fé e tenha amor. Esperança está ali inserido no meio da fé e do amor. Receba isso na sua vida, para a vida de qualquer pessoa, em nome do Senhor Jesus. Tem tantas vidas, Senhor, sem esperança, tantas pessoas que não tem mais nenhuma expectativa, nenhuma perspectiva mais de continuidade nas suas vidas, na sua família, no seu casamento. Senhor, tua misericórdia, dá-nos esta esperança, Senhor, que nos é outorgada pela palavra de Deus. Em terceiro lugar, igreja amada, para que nossa vida e nosso lar se tornem um altar de adoração. Precisamos conhecer a Deus através do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é um agente maravilhoso de Deus, que está no nosso meio. Ele nos revela a Deus. Aleluia, nós recebemos o Espírito Santo como uma graça, uma dádiva de Deus na vida da igreja, primeiramente porque o Espírito que nos ensinará todas as coisas que carecemos para que a nossa vida seja esse altar na presença do Senhor. João 14, 26 diz, mas este Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Quem quer aprender alguma coisa aqui, ó? Deus está revelando o professor aqui, irmãos. Olha, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele é melhor que iPad, que iPod, que celular, que computador. Não, se encha do Espírito Santo, que Ele vai ser a tua memória espiritual, para te fazer lembrar as coisas de Deus, na hora de Deus, no tempo de Deus, para fazer as obras de Deus. Aleluia! É o conhecimento maior de Deus neste mundo. Não é feito por nada que é escrito, por mais que a gente coloque num livro alguma coisa divina, celestial, boa, que vai edificar, mas a memória de Deus neste mundo chama-se Espírito Santo. Ele vos ensinará e vos fará lembrar, isto é, todo o mecanismo do ensino eterno está no Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito, vem sobre nós Espírito Santo. Nós pensamos que sabemos tanto, irmãos. Nos enchemos de conhecimento, às vezes uns para com os outros, às vezes numa congregação, né? Nos enchemos da nossa própria sabedoria, porque eu fui numa universidade, ou porque eu conheço isso, ou tenho algum conhecimento logístico sobre as coisas. Não, não é esse conhecimento, é o conhecimento de Deus que produz sabedoria do alto nas nossas vidas, que nos ensina a viver, irmãos, o conhecimento, que nos ensina a pregar, que nos ensina a saber a hora de Deus, o tempo de Deus, o momento de Deus para qualquer coisa, que nos ajuda a levantar de manhã e viver um dia inteiro na presença do Senhor, sabendo das coisas de Deus. Outra coisa que o Espírito Santo faz, Ele encherá todos os vazios. Ele que enche, Ele que preenche os vazios da nossa vida, dos nossos relacionamentos. O que Deus tem me falado em Efésios 5,18, quando fala, enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Encher-se do Espírito, irmãos, não é apenas para ter um êxtase espiritual de alegria, alguma vez, quando vem o Espírito Santo. Eu lembro quando o Espírito Santo veio sobre mim, eu já contei para vocês, eu comi um pedaço da Bíblia, né? Lá na igreja Wesley, metodista, onde eu estava, eu peguei uma Bíblia e comecei a morder. O Erasmo, uns irmãos queriam tirar, o Erasmo dizia, não, deixa ele comer, esse aí precisa, ele está saindo das drogas, deixa ele comer a Bíblia, né, irmãos? Mas o encher-se do Espírito Santo, é quando o Espírito Santo vem, e começa a preencher os nossos vazios. Começa a preencher as nossas brechas. Nós temos brechas na nossa vida que nos atrapalham. Por onde vai o óleo, muitas vezes. Brechas que nos fazem entrar na carne. Furos, né? Ah, fulano deu um furo. Enche ele do Espírito. Porque o Espírito Santo vai por dentro e vai tapar aquele furo. Vai trapar aquela brecha, vai preencher aqueles vazios. Você sente vazio, você tem vazios na tua vida, que foi deixado por uma circunstância, por um divórcio, por uma separação, por alguém que faleceu, alguém que morreu. Eu estava falando isso com o nosso querido Paul, lá em Dourados, a esposa morreu, querida irmã, deixou, né, um vazio, um buraco naquela casa, naquela vida, mas o Espírito Santo vem e enche, preenche. Espírito Santo vem preencher nossos vazios, nossa solidão, nossa solidão. Eu lembro quando o papai morreu, nós éramos todos jovens, Donald estava lá, né, Dom? Eu tinha um irmãozinho de, quantos anos? 9, 10? Pequenininho, o Abner. Fui buscar o meu irmão num retiro, e contei para ele, Abner, o pai morreu. Fui buscar minha irmã Carmélia, dizer, o pai morreu. Vamos enterrar o pai, voltamos para casa sem o pai. Aquela casa tinha um vazio, ninguém sabia como preencher aquilo, irmãos. Mas nós tínhamos o Senhor. Nós nos reunimos no quarto com a mãe e começamos a louvar a Deus. Peguei o violão, comecei a louvar o Senhor. O Espírito Santo veio sobre aquele lugar, irmãos, e preencheu a nossa vida. Nós choramos um pouquinho, choramos, mas fomos preenchidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que saber que esse enchei-vos do Espírito, ele tem uma totalidade que vem de Deus, que preenche todas as coisas que nós necessitamos ser preenchidas na nossa vida. Preencheu. Na outra noite já estávamos sendo consolados. E foi naquela semana que Deus me deu um cântico, para nunca mais esquecer. Ensina-me a amar, mesmo quando só há ódio ao meu redor. Não tinha nada a ver com morte, mas tinha a ver com, mesmo quando há pranto em meu coração, né? Tinha, né? Tinha pranto no meu coração. E a Carmélia sempre, não deixo ninguém cantar essa música, só a Carmélia, porque ela que cantou naquele dia, e ela foi consolada, o Espírito Santo, com aquele cântico. Consolou a minha irmã. O Espírito preenche, irmão. Se você tem um vazio, erga sua mão agora. E diga, Espírito Santo, preenche. Você tem uma brecha na sua vida. Peça ao Espírito Santo para preencher essa brecha. Se você anda dando furos, tem furos na sua vida, por onde vem, por onde tem fugido uma parte da unção, da graça do Senhor, diga ao Senhor, enche-me, Espírito Santo de Deus. Receba isso do Senhor. Só um pouquinho. Deixa eu dar o último ponto. E por último, irmãos, o Espírito Santo nos fortalecerá. Ele não só nos enche, mas Ele é poder. É força. Recebereis poder. É muito mais que uma força. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo traz essa palavra para nós nesse nono ano, para que nós possamos sempre ter o referencial certo para onde nós estamos andando. Nós estamos andando em Cristo, estamos andando na palavra e estamos andando no Espírito. Vamos ficar de pé, amados. Thank you. tua glória, Jesus. Se você quiser construir esse altar de adoração na sua casa, se Deus falou com você nessa noite, sai do seu lugar, vem aqui para frente. Que eu quero abençoar a tua vida, abençoar a tua casa. Talvez o altar está caído na tua casa, meu irmão, pela ausência de Jesus, pela ausência da palavra e pela ausência do Espírito. Hoje Deus quer reedificar o altar caído. Assim como um dia Elias teve que restaurar o altar na casa de Israel, frente aos profetas de Baal, nós também constantemente, amados, temos que restaurar o altar da nossa casa, que frente aos ídolos desse mundo começam a cair, começam a ficar esquecidos, ficam em um lugar subjetivo, em um lugar depreciado. Mas hoje esta palavra, meu amado, é para levar você a ter o entendimento que esse altar é na sua vida, e ele é edificado pela palavra do Senhor, pela presença de Cristo Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, em nome de Jesus, aleluia. E através do seu Espírito que vem habitar em nós, vem preencher em nós tudo aquilo que está faltando, Senhor. Teu Espírito vem, vem preencher na vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, aleluia.